Verdade. Meu nome é Carolina Azevedo, eu sou meu colega Albert Silva. Nós vamos falar um pouco sobre o artigo Análise do Comércio Internacional na Amazônia Brasileira. O nosso objetivo é apresentar de forma bem rápida e bem sucinta, pelo fato do tempo. Nós vamos falar que artigo é esse, a introdução do artigo, o referencial teórico proposto pelos autores, a metodologia, a Amazônia Brasileira e sua inserção no comércio exterior no Brasil, que será o ponto de análise do artigo, as considerações finais do artigo e a referência do mesmo. Então, que artigo é esse? Esse artigo, de início, foi um grande desafio para nós dois, porque não tínhamos conhecimento do tema. Ele foi apresentado no 55º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, que aconteceu dia 30 de julho a 3 de agosto de 2017, aqui ao longo do Congresso do evento. Então, os autores desse artigo foram Mário Sérgio Lobão, Alexandre Correia e Mira Schneider. E o objetivo desse artigo é compreender a inserção de uma faixa territorial da Amazônia brasileira no comércio exterior do Brasil. Essa foto aqui nós pegamos da página do Facebook do evento e são todos os organizadores. Na introdução, os autores já iniciam afirmando que, geralmente, os países em desenvolvimento eles optam por modelos de crescimento econômico voltados para o sucesso na sua inserção externa. A partir disso, eles frisam que os incentivos às exportações eles proporcionam uma maior expansão da produção doméstica e, assim, eles evitam a pouca diversidade de produção. É sabido por todos que, em 1990, teve um processo de abertura econômica verificada aqui no Brasil. Os autores eles propõem um referencial teórico. E eles falam que, segundo a literatura econômica, para justificar e explicar o comércio internacional, eles são justificados e apresentados diante de duas vertentes. A primeira vertente é a teoria clássica de comércio exterior, que ele afirma que, para ter um comércio exterior, o mais viável é especializar-se no produto de maior produção do país. Já os determinantes de vantagens competitivas entre os países, eles são de uma vertente mais empírica e eles analisam as características, principalmente as características econômicas e industriais dos países. Caracterizando e conceituando essas teorias clássicas e neoclássicas primeiramente, começamos pela teoria das vantagens absolutas, que ele dispõe sobre a equivalência de vantagens na produção. Ou seja, essa teoria afirma que só será possível realizar esse comércio, realizar essa transação, se ambos os países tiverem vantagens econômicas. Porém, a teoria das vantagens comparativas vem para desmistificar isso. É um avanço dessas teorias das vantagens absolutas. Eles falam que não necessariamente os dois países precisam estar em vantagens. Um deles pode estar em desvantagens. E como isso é possível? Intensifica-se a produção, principalmente a produção doméstica, e aí o que não for consumido no interior do país, ele sim é exportado. Depois vem a teoria de Hatcher-Olin, que ele fala da diferença dos recursos como única fonte de comércio. Ou seja, o que o país não tem, que está escasso no país, ele importa, e o que está em abundância, ele exporta. Já a teoria de Stock e Samuelson, ele fala dos retornos nominais e reais de acordo com o aumento ou a diminuição do preço dos produtos. Já os modelos complementares às teorias neoclássicas, eles podem ser tidos como formas de inserir novas vertentes no cenário econômico, como, por exemplo, a inovação, levar em consideração as características de cada consumidor. Entre eles tem o modelo Linder, que ele fala da demanda dos consumidores. Então, para que esse comércio externo seja realizado de uma boa forma, ele vai ver a renda dos consumidores, as características de consumo desses consumidores. Desculpa a redundância. A teoria do ciclo de produto, modelo da teoria do ciclo de produto, ele dispõe sobre a relação entre o comércio internacional e o desenvolvimento tecnológico. Partindo desse gancho, fazendo um gancho com a globalização, os autores frisam que com a globalização as transações, tanto econômicas como de bens e serviços, ficaram bem mais intensas e bem mais facilitadas. A partir disso, se propõe uma maior inovação e, assim, uma maior competitividade. E o que acontece? Muitas vezes, diminui-se o tempo de vida do produto e há uma importância imprescindível da particularidade de cada país, porque cada país consome determinado bem, cada país consome determinado, de determinada forma, tem determinada vida. Depois desse referencial teórico, os autores vão partir para uma questão mais histórica. Eles frisam que o crescimento desigual, o crescimento econômico no Brasil é bastante desigual. Falam que a partir da década de 90, houveram políticas de liberações comerciais de caráter unilateral e limitado ao grau de abertura das economias. E para isso foram realizadas reformas políticas e econômicas. Só que houve um problema, de acordo com o texto, houve um problema com essas reformas políticas e econômicas. Eles não levaram em consideração as limitações estruturais do Brasil. Já na década de 2000, o processo de liberação econômica e financeira ele foi mais atenuado, ele foi menos impactante. Porém, diminuíram as exportações dos produtos manufaturados e aumentaram os commodities. Nós percebemos e nós temos essa nova convicção que o Brasil ainda é muito dependente de importação de produtos com alto valor e alta empregação da tecnologia. Os autores propõem para a gente três características estruturais do Brasil na inserção externa. Primeiro, a crescente concentração em setores intensivos em recursos naturais, como alimentos, bebidas, papel, celulose, refino de petróleo, metalurgia básica. A crescente participação de importações por setores de alto cunho tecnológico, que necessita, que prescinde muito dessa tecnologia. E setores de uso de mão de obra intensiva perderam espaço nas exportações e ganharam espaço nas importações. Partindo agora para a análise realmente da inserção internacional, do comércio internacional da Amazônia, a metodologia que eu fiz aqui, para essa análise, eles utilizaram o período de 2006 a 2015, observando a particularidade do comércio exterior da região norte do Brasil. Então, para fazer essas análises, eles usaram índice de concentração de exportação, ICX, índice de concentração de importação, ICM, índice de concentração intrasetorial, ICS, e o número de setores que compõem 90% do valor total das exportações e das importações. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Elbert, que ele dará continuidade fazendo a análise dos dados. Bom, obrigado, Carolina. Em consonância do que já foi apresentado, nós vamos partir agora para a análise dos dados que o artigo traz, né? Que se restringe à região a uma parte da Amazônia que constitui a região norte do país. A região estudada em 2015, ela representou 6,91% de todas as exportações do Brasil, no valor bruto de aproximadamente R$ 3,206 bilhões. E segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o setor de importações foi responsável por 6,20% deste índice, com aproximadamente R$ 10,602 bilhões em seu valor bruto. Porém, em decorrência da crise de 2008, em 2009, há um recuo de 22% das exportações, isso seguindo a tendência nacional e da redução dos preços dos commodities, que são aqueles produtos utilizados como matéria-prima, que podem ser armazenados sem perda de qualidade, a exemplo do boi gordo e do ouro. Aqui nós temos uma tabela representando, de 2006 a 2008, uma crescente nas exportações, a queda de 2009 com a crise, porém, no ano de 2011, ele foi de suma importância para alavancar, né, essa balança comercial, principalmente porque o setor econômico internacional ele voltou a se aquecer e pela alta demanda da China por conta dos commodities. Se formos analisar a balança comercial da região norte em consonância com a do Brasil, podemos perceber que a do Brasil ela há oscilações, inclusive negativas, chegando em 2014 com um déficit de R$ 25 bilhões, com um quesito no quesito de exportações, principalmente porque alguns dos nossos principais setores econômicos, traduzindo-se no centro-oeste, né, grande potência agrícola, agropecuária, ali com o Cerrado, e a região sul. No entanto, a região norte, que é o pontilhado com as bolinhas, ela se manteve basicamente estável. Isso porque ela acompanhou a tendência das exportações dos produtos básicos, que são aqueles que têm o menor valor, e uma mão de obra mais intensiva, a exemplo dos grãos, em consonância com aqueles de maior valor agregado, que basicamente vai se traduzir nos produtos industrializados. De 2006 a 2015, portanto, as exportações básicas variaram 70% positivamente, ou seja, saíram de 40,79% para 69,27%. E os industrializados, no quesito exportação, sofreram uma redução de 48% neste quesito, passando de 59,21% em 2006 para 30,73% em 2015. Em consonância a isso, a região norte concentrou 95% das transações na importação de produtos industrializados. Aqui nós podemos ver o aumento da exportação dos produtos básicos de 2006 a 2015, a queda dos industrializados e essa variação aqui vai dar em torno de 95% da importação dos industrializados. Mas por que essa importação dos industrializados ela ficou tão evidente? Principalmente com a Zona Franca de Manaus, uma zona que veio para propiciar um alavancamento econômico da região norte e criou também uma zona de livre comércio dentre os estados que compõem essa região. Traduzindo-se aí no estado da Amazonas, Roraima, Amapá e Macapá. Essa zona de comércio ela possibilita a importação de mercadorias com redução de impostos e redução de valores, o que, segundo o artigo, vai fazer com que o Amazonas apresente um saldo negativo na balança de seus pagamentos por conta dessas taxas de impostos serem bem inferiores ao comum. Já em relação à exportação, o que predomina são os bens intermediários no que se diz respeito aos insumos industriais, bens intermediários e os insumos industriais. Ao analisarmos, portanto, o setor de exportação, que tem uma nomenclatura comum no Mercosul, ou seja, todos os países que compõem o Mercosul utilizam essa nomenclatura para fazer a análise econômica deste setor, e que nós vamos tratar agora dos minérios, escórias e cinzas, que concentraram em 2014 50% da pauta regional de exportações da região norte. E isso se deu basicamente porque o Pará ele é um produtor em larga escala, por exemplo, de minério de ferro, com a Serra dos Carajás, concentrando aí 96,66% de toda a produção desse setor em 2015. No entanto, há uma redução nesse índice de concentração de exportações por setores, que é o ICX, de 6,77%, e que representa uma pequena diversificação na pauta de exportações de um ano para o outro. Ou seja, aquela área utiliza basicamente como setor econômico o minério, os minérios das escórias e as cinzas. Focar no âmbito econômico central, assim, único, é um pouco perigoso, porque se houver alguma influência negativa neste setor de exportação, isso pode ser catastrófico para a região local. E o setor das importações segue a mesma tendência das exportações. Então, perante tudo que foi apresentado, é importante rememorar, portanto, que a região norte representa 13,8% no saldo geral da balança comercial, representou em 2015. O alto índice de importação de industrializados está interligado à Zona Franca de Manaus e que o setor de minérios, escórias e cinzas se destaca nos setores de produtos para exportação, basicamente este setor. E, portanto, os índices utilizados para análise dos dados vão confirmar um pouco de dinamismo regional frente ao comércio exterior, por ser ele centrado no único setor de exportação. Essa foi a referência do nosso artigo utilizado para análise. Muito obrigado a todos. Paraíso, perto de Belém, também em Rondônia, com a expansão da agronegócio. Mas ainda não é, não se apresenta representativa da porta de exportações da região expandida. Por outro lado, essa questão de cinzas, o que é uma cinza? A cinza é uma madeira queimada, carbona, açúcar, carbonizado, enfim. Isso pode ser revelador, talvez, uma certa ilegalidade no uso da exploração de madeira. Como a madeira não pode ser exportada, as madeiras de lei, enfim, tanto vai ter uma estatística bem baixa, só vai ter duas primeiras exportações, talvez as cinzas que estariam saindo das carruarias ou das estruturas industriais pudessem estar a sinalizar uma certa ilegalidade na utilização das madeiras para esse fim. Eu estava falando com a gente, uma das coisas que nós sentimos falta no artigo é essa questão da criticidade, porque eu acho importante toda e qualquer produção científica. E ele foi, o artigo é muito conceitual e é muito técnico, então são dados e são conceitos. E a parte social que circunda toda essa produção, ela não é tratada. Então a criticidade, ela não é abordada. E essa é uma das nossas críticas ao artigo. Ela é bem bom. Ele é bem técnico, é conceito. Os fatores sociais, por exemplo, se fundam e conheciam sim essa produção e ele não é abordado. Capital em cima de uma minoria. Bem, essa aqui foi a experiência de São José do Egito, que consistiu em trazer para essas pessoas que ainda conseguem se manter como inovação, mesmo com essa dificuldade em enfrentar diretamente, né, a mecanização do campo. Estavam com dificuldades em produzir, de manter sua renda. Então, uma das experiências que propuseram lá foi um biorremediador, a questão de compostagem, né? Foi feito aqui, ó, meu digestor, no caso, né? Lá em cima tem um suspiro para a liberação do gás, que seria utilizado para os fins na cozinha, né? Utilização doméstica. Um filtro de águas cinzas, que seriam as águas do chuveiro, da cozinha, né? Da caixa de esgoto, águas cinzas. O sistema de compostagem seria para poder fazer a adubação do seu terreno. E a bacia de remediação, que seria essa água que viria também do esgoto, do sanitário, do chuveiro também entraria. E essa biorremediação servia para poder impedir a proliferação de micro-organismos patogênicos na propriedade do pessoal. Então eles utilizavam geralmente alguns materiais que eles já tinham lá, alguns reciclados também com pneus, utilizados como PVC, e fizeram toda essa infraestrutura para também, além de ajudar eles a produzirem melhor o alimento deles, totalmente no novo paradigma da agroecologia. E também de maneira sustentável, né? Porque os alimentos seriam produzidos sem agrotóxicos, sem fertilizantes químicos. Então, do ponto de vista da saúde, também seria um ponto positivo. Além de, já era claro, colaborar com a renda dessas pessoas. E essa experiência, ela foi feita com o âmbito de agregar uma família de 4 pessoas, sendo que essa propriedade que foi feita essa experiência só viviam 2. Então, também, quando foi construída quando foi feita essa experiência, os atores locais também participavam desse processo. Então, eles também têm essa questão de que, enquanto a mecanização segrega a pessoa e deixa ela concentrada com a renda, no caso proprietário da terra, nesse caso eles se uniram como se cooperassem, entendeu? Então vários atores eles ajudaram eles a fazer essa experiência, do mesmo modo que eles também vão ajudar nas outras propriedades. É porque o grande intuito dessas experiências é unir as pessoas em um propósito comum para elas, né? Então, eu chamo até esses projetos de novidades, entre aspas, porque são tecnologias que já existiram, mas que foram substituídas por processos tecnológicos mais avançados. E a intenção de resgatar essas tecnologias é justamente unir as pessoas, favorecer a mão de obra local e fortalecer aquela comunidade em geral. Então, o uso de insumos internos e mão de obra em um tirão reduziu o custo da tecnologia consideravelmente. A fossa de remediação permitiu o tratamento do esgoto doméstico. O filtro de águas cinzas, além de filtrar as impurezas da água, possibilitou a sua reutilização para a irrigação de jardins. O sistema de compostagem viabilizou que o resto de alimento fosse utilizado para a geração do composto orgânico para o solo. E, no outro quesito, também a manutenção desse biorremediador, que seria a manutenção diária. É só você ficar colocando lá o material orgânico que ele continuaria funcionando normalmente. E essa experiência em solidão foi do biodigestor. Que o subproduto do biodigestor é o biofertilizante, que eu tinha falado, que ele vai ser utilizado diretamente na agricultura, no caso deles. Então, o biodigestor é uma tecnologia que conduz a obtenção de biogás e biofertilizantes e o gás para finalidade do uso doméstico. E para a construção dessa tecnologia, trabalhou-se em um tirão visando a capacitação não só da família, mas de atores locais que poderiam replicar a experiência, bem como o aproveitamento dos recursos locais, como areia, e baratear do sistema. Areia fina, areia grossa, eles utilizavam brita e outros materiais a fim de fazer essa purificação. Então, o trabalho propõe uma análise do cenário que envolve o saber fazer do agricultor no contexto do desenvolvimento tecnológico. Busca-se não só maior inserção do agricultor em mercados, possibilidade de valorização tecnológica, mas também maior autonomia dos agricultores em face dos mercados. É isso. Desenvolvido já. brasileira. Então teve que passar por uma adaptação para poder se adequar ao Brasil e ao Uruguai, que são países que ainda estão, de acordo com o artigo, em desenvolvimento. A metodologia que eles utilizaram no modelo de diamante, os pontos que eles acharam mais relevantes para poder apresentar, a apresentação e análise dos resultados e as considerações finais dos autores. Como introdução, eles trouxeram que nos últimos 30 anos, no caso de 83 até 2013, houve uma produção, um aumento na produção de leite de 50%. E desse aumento de 50%, somente a Índia é responsável por 16% dessa produção mundial de leite em todo o globo, seguido pelos Estados Unidos, pela China, pelo Paquistão e pelo Brasil. Grave bem essa parte do Brasil ser um dos maiores produtores, porque em relação à produtividade, ele é um dos últimos. Aqui são os tipos de leite mais produzidos no mundo, que é o leite de vaca, em torno de 83%, o leite de búfalo em torno de 13% ou 17%, seguido pelo leite de cabra, de ovelha e de camelo. Mas o mais comercializado, obviamente, é o leite de vaca e de búfalo ao redor do mundo, e o leite de camelo somente em regiões específicas como o Oriente Médio. Aqui eles trouxeram os países que produzem em excesso, ou seja, o excedente que eles produzem, eles exportam para esses países que têm um déficit na sua produção, e o Brasil está aqui. Nos países que, apesar de ter uma produção muito grande de leite, ainda é insuficiente para abastecimento do seu mercado interno. Mas e o Brasil, que eu falei com vocês uns dois slides antes? Teve uma produção no ano de 2016 de 35 bilhões de litros. Só que aí eu estava até discutindo com os meninos, eu acho que foi uma divergência, ou eles no artigo escreveram errado. Porque eu mostrei no slide que a produção no mundo foi em torno de 500 milhões. E aqui ele trouxe o Brasil com 35 milhões de litros de leite. Ficou meio confuso. Bi, né? Bilhões. Isso. O Brasil comprou 173 milhões. Isso. Do Uruguai. Ele foi para o Uruguai. Oi? Eles colocaram o kit e trouxeram o relato. Não. Litros. Eles fizeram por litros. Eles falam do mundo certo de quilo, é isso? Isso. sendo que ao longo dos anos, acho que até 2024, não precisa ser feita nenhuma mudança significativa no seu modelo, desde que ele atenda a essas características, a esses pontos, na verdade, que é o aumento da produção de leite no país, para acompanhar a demanda interna e o crescimento populacional e, consequentemente, a renda daquelas pessoas que fazem a aquisição do produto. O Brasil tem uma produtividade muito baixa. Eu acho que ele é o 96º no ranking de produtividade, enquanto no ranking de produção ele é o 4º. Então, são diferenças muito grandes, principalmente porque no Brasil você tem grandes produtores em pequenas quantidades que produzem muito e muitos produtores que produzem pouca quantidade de leite. O sistema daqui é essencialmente ligado ao holandês e Jersey e também para o cruzamento entre o Jir e o Buzerá, que são raças indianas. A maior parte do rebanho é criada a pasto. Pode ser também uma das consequências da baixa produtividade, porque se utilizam insumos de baixa qualidade. E os animais em pastagens, eles às vezes consomem aquilo que é o que tem. Às vezes pode ser um pasto passado, pode ser um pasto de não tão boa qualidade ou com forragem de um valor nutritivo não aceitável para eles ou insuficiente. Dentro dessa pesquisa, eles fizeram essa outra pesquisa paralela, que é em relação ao contexto da produção de leite no Brasil. Eles pegaram 100 propriedades. Eles fizeram estudos, não sei se foi em Minas Gerais ou se foi na região de São Paulo, não me recordo agora. E dentre essas 100 propriedades, eles verificaram alguns pontos, como o tipo de sistema, a produção, a quantidade de animais e afins. Só que esse eu achei mais importante, então eu resolvi colocar. Que a maioria desses fazendeiros, que são grandes fazendeiros, produzem os animais em sistema de confinamento. Uma parcela menor, mas ainda significativa, utiliza do pasto e de alimento fornecido no posto. E só uma pequena parte utiliza pastejo rotacionado, que também pode ser classificado como pastejo de ponta, se você colocar os animais só para comer, só para consumir aquela a parte mais nutritiva das plantas. No setor primário, ele tem 1.300.000 propriedades produzindo leite ao longo do território nacional. Isso nos dá um índice de 99% dos estados da federação produzindo leite ao longo do ano ou do país. O rebanho é estimado em 23 bilhões de vacas sendo ordenhadas e em torno de 4 milhões de pessoas estão na cadeia produtiva. Só que desses 4 milhões, 11 mil estão responsáveis só pelo transporte do leite da fazenda para a fábrica, para a indústria e da indústria para o consumidor. No Uruguai, ela é regulamentada pela Lei nº 18.242 de 2008 do Ministério de Agricultura e Pesca, que tem o objetivo também de fomentar e promover o desenvolvimento da indústria láctea como cadeia produtiva integrante, que foi uma das responsáveis pelo aumento do PIB no país e pelos índices de exportações, se eu não me engano. Regulamenta também questões de higiene e questões sanitárias, habilitação para participação de mercado, comercialização, produção de leite e afins. E o principal objetivo desse ministério, com a regulamentação dessa lei, foi a criação do Instituto Nacional do Leite, onde presta assessoria ao Poder Executivo para poder articular e promover o relacionamento entre os agentes da cadeia e o estabelecimento de parâmetros de qualidade do leite. Enquanto que no Brasil tudo é feito por leis específicas, leis têm um ministério que cuida exclusivamente disso. Tem um papel importante na economia do país por gerar maior valor agregado ao PIB, como eu falei antes. Em 2014, as exportações apresentavam 8,3% das vendas totais de bens, e o gado é basicamente holandês de origem norte-americana e canadense, por cruzamentos dessas raças com outras raças, e a raça holandesa, Jersey e a Normanda. Em 2014, no setor primário, já tem uma quantidade de pessoas trabalhando muito inferior ao do Brasil, mas também é muito mais eficiente no sistema. Tem 14.500 trabalhadores, sendo desses 14.500, 73,5 desses estabelecimentos são de natureza familiar, como no quesito de terras. São terras de propriedade que foram passadas de pai para filho ou por aquisição por algum outro modo e terras arrendadas. As pastagens lá têm uma duração baixa, de no máximo 2 anos e meio, E a alimentação dos animais, que é um fator muito importante para a produção de leite, é basicamente energético, são alimentos energéticos, como grãos de sorgo e de milho, grãos únicos. O tipo de sistema de reprodução mal utilizado: inseminação artificial. Inseminação artificial e repasse com touro, que é quando a inseminação artificial não funciona ou tem algum problema e a vaca não consegue ficar prenha, repassa com touro. E a maioria das empresas utilizam essencialmente touros. Lá eles têm controle de qualidade também, com licenças individuais, controles individuais e doentes de fatura de higiene, e isso engloba as pessoas do setor primário e as pessoas que trabalham diretamente com isso. Todo leite recebido na indústria passa por tratamento de controle de antibióticos. Eles fazem controle de brucelose, tuberculose e mastite, sendo que a cada 3 meses eles fazem controle contra brucelose individualmente. Cada produtor recebe a visita de técnicos ou de extensionistas do governo para fazer esse controle. E por conta disso também ele é um país considerado livre da doença da vaca louca e da febre aftosa, mas com vacinação, pela Organização Mundial de Saúde Animal. Esse é o modelo de diamante de Porter, onde ele tem 4 pontos importantes. São as condições de fator, são os atributos que vão englobar as variáveis relacionadas à posição do país em relação à produção, as condições de demanda, que envolvem os aspectos que podem influenciar a natureza da demanda, tanto do país quanto do exterior, de quem vai comprar, as indústrias correlatas de apoio, que apresentam a disponibilidade das indústrias para atuar em atividades complementares, e a estratégia, estrutura e qualidade das empresas, que contemplam a forma como as empresas são criadas, organizadas e gerenciadas, somadas à natureza da rivalidade. Aqui eu desmembrei a tabela que eles trouxeram, que ficou muito grande, onde estratégia, estrutura e rivalidade foram esses pontos que eles levaram em consideração na hora de dar as notas. Aqui é a variável, ou a fonte de variação, e aqui é a fonte que eles adquiriram essas variáveis. Para setores correlatos de apoio também, eles focaram muito na questão da qualidade de estradas, na qualidade de infraestrutura ferroviária, de linhas de trem e de estrutura portuária. Na área territorial do Brasil, que é muito superior, quilômetros de estrada e capacidade de inovação de ambos os países em ambos os setores. As condições de demanda, primeiro, foi o gasto público com a educação, a quantidade de matrículas, isso são questões mais voltadas às políticas públicas, de cuidado com a população que vai fazer a atenção desse valor. E o primeiro ponto foram as condições de fatores, que foram os recursos naturais de cada país, a quantidade de vacas ordenhadas, o rebanho, o total do rebanho, o custo de litro, a quantidade de produtores, produção de leite, sob inspeção sanitária e leite inspecionado, a produtividade e a produção. Aqui foi a segunda tabela que eles trouxeram, que eles colocaram, onde nas condições de fatores pontuaram da seguinte forma. O Brasil, em produtividade, que é esse CF9 aqui, muito baixo. Aqui é o total de 10 pontos possíveis, quem fez mais pontos, quem foi o melhor. O Brasil foi melhor com alguns pontos negativos, mas o Uruguai em pontos como produção de litros e produtividade foi muito superior, principalmente pelo controle que eles têm lá, de cuidado com o produtor, de cuidado com a pessoa que vai comprar, de todo o cuidado em toda essa cadeia para poder chegar ao mercado. Quantidade de rebanhos também no Brasil absurdamente maior em relação ao Uruguai. A quantidade de vacas ordenhadas também é muito maior a nossa comparada ao deles. Tudo que eu acabei de falar. Pontuação para a condição de demanda do ano de 2015 também. O Brasil teve saldo negativo, principalmente em relação ao crescimento das exportações. E porque, junto com a taxa de crescimento, inflação e crescimento do PIB, os autores alegaram que se deu por conta da atual situação econômica do país, que pode ter influenciado essa pesquisa negativamente. Assim como a população e o crescimento populacional que no Brasil foi estático. Calma. Aqui é a pontuação final. a gente consegue perceber que o Brasil foi muito superior, por exemplo, nas condições de fatores. Nas condições de demanda, o Uruguai foi superior porque o Brasil teve uma pontuação negativa. E também os pontos que foram somados, que foram observados, não favoreceram ao nosso país. As indústrias correlatas de apoio no Brasil têm uma maior eficiência também, porém, estratégia de fim, estrutura e qualidade, o Uruguai foi superior. E esse foi o resultado do diamante. Quanto mais lapidado o diamante, ou quanto mais simétrico ele é, melhor para o país. Isso significa que as coisas lá estão em equilíbrio, que o sistema funciona da forma que deveria funcionar. No Brasil você tem a disparidade, você tem o setor correlado muito superior ao do Uruguai, condição de fator também, mas em relação à estratégia, insignificante praticamente, e condições de demanda também. São valores muito baixos. As considerações finais. O modelo foi eficiente para mostrar essas divergências entre os países. E mesmo que o Brasil apresente números superiores ao Uruguai em muitos pontos, o Uruguai se mostrou muito mais eficiente no sistema de produção de leite e comércio do que o Brasil. Aqui o que eu acabei de falar também. Desta forma, eles puderam concluir que o segmento lácteo, que no segmento lácteo o Uruguai demonstra ser mais eficiente conforme apresentados os fatores de produtividade no diamante. E ainda tem um fator que é muito importante, que subiu muito ponto do Uruguai, que foi a questão da exportação. Que ele produz em excedente, exporta, consegue lucrar e isso gira mais ainda a economia do país. É isso, gente. Obrigada. Competitivos no passo, no rendimento físico. Então, obrigada.